Vamos fazer essa. Não, não, outra. Que nada, aquela, 43, 27, 49. Jogada ensaiada. A tática da boa informação. 6:37. Muito boa tarde para você ligado aqui no portal Satic.com através da Rádio Satic, que nós levamos a informação para você. E hoje, num Jogada Ensaiada Especial, terça-feira não é dia normalmente de Jogada Ensaiada, mas temos uma convidada especialíssima. Antes de apresentá-la, apresento os componentes da mesa. Muito boa tarde para você, Lucas Jorge, dia especial aqui para o nosso programa. Boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui na presença dessa pessoa tão especial para o esporte brasileiro. Certo. Boa noite, Sabino. Boa noite, Zanini. Boa noite, Fofão. Boa noite, Daniel. Já entregou, né? Já entregou. Não era para falar, cara. Era surpresa. Não, não tem problema. Desculpa. Boa noite aos nossos ouvintes. É, o Sabino já nos diz então que nós temos aqui a Fofão, né? E daqui a pouco a gente conversa mais com ela, primeiro apresentando o Matheus Mastella. Boa tarde, Mastella. Boa tarde, Zanini, Lucas Jorge, Lucas Sabino, Fofão. Vai ser um prazer ter esse bate-papo hoje descontraído e vamos fazer saber um pouco mais, né, da carreira dela, do projeto e muitos assuntos. Verdade, já vamos de imediato apresentar aqui os nossos convidados, né? Primeiramente, né, nós temos a jogadora Fofão, seleção brasileira durante muito tempo, campeã olímpica, inclusive, em Pequim, no ano de 2008, considerada já em Jogos Olímpicos a melhor levantadora. Tô certo, Fofão? Boa tarde. Boa tarde, corretíssimo. E um prazer muito grande aqui poder estar aqui com vocês. Espero que seja bastante divertido para todos nós. É verdade, esse é o nosso foco realmente. O professor Daniel também está por aqui, né? O professor Daniel está por aqui também. Ele que está coordenando, é um projeto. Primeiramente, boa tarde para você, Daniel. Boa tarde a todos. É um prazer realmente ver essa moçada aqui em frente aos microfones e mandando ver 100%. Eu tenho inveja dele, sabe? O projeto, na verdade, já que a pergunta é sobre o projeto é nas escolas públicas municipais. Iniciamos com um trabalho em 4 escolas no momento, né? Com a possibilidade de ampliar esse projeto para mais escolas no futuro, quando as estruturas permitirem que isso aconteça. E posteriormente, no segundo momento, agora já de imediato, as crianças que se destacam vão ser levadas para o núcleo do União Mineira, daí com a parceria da Fundação Municipal, para fazer, no caso, um trabalho de base onde, em perspectiva do futuro, nós tenhamos equipes de OLESC, joguinhos e representativas com mais cristiubenses, né? Certo, perfeito. O professor voltou aqui para a cidade, foi esse ano mesmo. Eu voltei em final de junho do ano passado. Do ano passado, certo. E aí já vem coordenando ou dirigindo? Qual é que é exatamente a função que o professor está exercendo no vôlei aqui da Fundação de Esportes? Bom, na Fundação de Esportes eu sou o técnico do voleibol masculino, trabalhando com a equipe de OLESC Joguinhos e coordenando então, através da Secretaria de Educação, o projeto de massificação do voleibol nas escolas públicas do município. Pois não, seja bem-vindo de volta então aqui à nossa região, né? Obrigado. Com certeza nos encontraremos aí nas competições. E tá aberto aqui, né, gente? Vamos começar a interagir com o pessoal. Eu ancorei até agora e agora fica aberto, todos nós apresentamos juntos aqui o programa. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Fofão, você já conhecia aqui a nossa região, não? Não, a primeira vez. Não conhecia, estou tendo a oportunidade agora de conhecer. O Daniel sempre me falava famosa, né? Muito de Criciúma. E um dia ele duvidou que eu viesse, mas finalmente existiu essa possibilidade e estou tendo a oportunidade de conhecer hoje. Certo, você tem um currículo já bastante grande. Fala um pouquinho pra gente, Fofão, o que você já viveu, né, na seleção brasileira, nas equipes. Jogou bastante tempo também no Minas, né? Teve diversos títulos a nível nacional também, de liga. É um currículo que muitas atletas gostariam de ter. E você vai ser um exemplo, sem dúvida alguma, para essas do projeto. Ah, sem dúvida. O meu currículo é um pouquinho extenso. Em clubes, assim, eu já participei, já joguei por várias cidades. Eu comecei no Pão de Açúcar. Depois eu joguei em São Caetano. Já joguei em Curitiba, em Belo Horizonte. Já joguei em Ribeirão Preto. Bastante em São Paulo e tive a oportunidade de sair do país 5 vezes. Eu joguei 3 vezes na Itália, uma vez na Espanha, uma vez na Turquia e com a seleção. E graças a Deus, em clubes, assim, conquistei todos os títulos que eu participei. Eu conquistei todos os títulos, né? Já fui campeã brasileira, campeã mundial, sul-americana. E dentro da seleção foram 17 anos, né, que eu participei da seleção, onde também tive a oportunidade de ser campeã pan-americana, sul-americana, campeão olímpico, campeã do Grand Prix e várias, vários outros títulos. Só isso? É melhor a praça, não vai o programa inteiro só dizendo o título que ela tem. Tô resumindo, mas graças a Deus é uma carreira muito vitoriosa e bem representada aí durante mais de 30 anos aí de carreira. Fofão, hoje os jogadores de vôlei, para jogar esse esporte, eles têm que ter uma estatura alta, vamos dizer assim, né? Tu tem 1,70m, 73. Importantíssimo. E como é que tu conseguisse entrar no vôlei daí? Com a estatura não te ajudava. Como é que tu conseguisse entrar nesse esporte daí? É verdade. Hoje se exige muito a altura, né? Mas quando eu comecei, não era tão importante assim o atleta ser alto. Eu acho que a importância era que ele tivesse condições, coordenação, habilidade, enfim, para poder jogar, praticar o esporte, né? Então, a cobrança da altura, eu não peguei essa cobrança tão grande. Lógico que depois foi passando o tempo e as pessoas cobravam muito jogadoras altas, mas eu adquiri muita experiência, então eu compensava a minha altura defendendo bem, sacando bem, então, para mim, assim, não foi criada muita dificuldade, né? Hoje em dia, a altura já é muito mais cobrada, já é muito mais exigida. Mas eu com 1,73m também me virava super bem. Ô Fofão, tu com 1,73m ganhou todos esses títulos, né? Tu acha que é preciso ter tanta estatura assim para... Se a pessoa não tem o dom, já não, não ajuda? Ah, eu acho que o brasileiro, assim, acima de tudo, ele é muito talentoso, né? Eu acho que os melhores jogadores do mundo são brasileiros e não são os mais altos, né? Como a Sheila já foi, o Giba já foi. São jogadores de uma altura média, assim. Então, eu acredito que o Brasil ainda deveria apostar muito mais nesse lado do bom jogador, do habilidoso, do talentoso, né? Mas é que a gente está querendo acompanhar também os nossos adversários, né? Que são os russos, que estão vindo aí com jogadora com mais de 2 metros. Então, tem que existir um equilíbrio também, né? Tem que existir jogadoras altas e jogadoras também habilidosas, porque precisa de um bom equilíbrio. Você mudou de posição, né, Fofão? Começou jogando no ataque, não foi? Como atacante, isso. Como atacante. Você já parou pra pensar que, de repente, se você não tivesse resolvido mudar de posição, quem sabe, sei lá, porque você se consagrou mesmo, foi no levantamento, né? Você acha que você teria sucesso também no ataque ou a posição sua mesmo é levantadora? Mesmo? Com certeza não. Já teria me aposentado há muito tempo, porque ia ficando mais difícil, com certeza, né? Apesar de tentar se virar bem, talvez seria uma jogadora de clube apenas, né? Talvez, como eu nunca tive a oportunidade de ser uma atacante e jogadora de seleção como atacante, talvez para mim, com certeza, a minha trajetória seria mais curta, né? Mas, graças a Deus, eu mudei de posição na hora certa e as coisas aconteceram. Fofão, tens no teu currículo 5 Olimpíadas, né? Isso. E em 2008, conquistasse aí o ouro, né? O lugar mais alto no pódio. Como é que tu se sente, assim, estando dentro de um grupo que fez história no esporte mundial, né? Uhum. Eu falo assim que, na verdade, eu não sei qual é a minha geração, né? Porque quando você vem de 5 Olimpíadas, você passa por várias gerações. Eu conheci todas as jogadoras de épocas anteriores. Então, assim, eu acho que existiu um crescimento muito grande de quando eu fui para a primeira Olimpíada até essa última, né? Então, eu acho que o fato da gente ter conseguido a medalha de ouro, eu acho que foi também trabalho do grupo anterior, né? Que demonstrou força também, porque talvez o voleibol não era tão reconhecido, não tinha tanto apoio. Então, essas pessoas também lutaram para que hoje a gente conseguisse ser campeã olímpica e estar no lugar mais alto. Mas eu acho que o crescimento das que trabalharam anteriormente foi fundamental para que a gente chegasse onde chegamos hoje. Eu acho que você deve responder muito essa pergunta que eu vou te fazer agora, mas é interessante, porque Fofão é uma alcunha que chama muito a atenção, na verdade. Uhum. As pessoas ouvem esse Fofão, já sabem que é você, porque você é a única Fofão, né? Que, na verdade, é um nome masculino e você é, né, do sexo feminino. Então, por que Fofão? Eu sei, na verdade, mas eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, internautas aqui. É verdade. Fofão, assim, devido às minhas bochechas, né, quando eu era mais nova, todo mundo imagina uma pessoa gorda, ou não sei lá. Não é tão grande assim, vai. Não é mas era, né? Então, chamava atenção, né? Destacava muito. E meu técnico, quando foi me descobrir lá no clube, ele cismou com a minha bochecha, ficava apertando o tempo todo e ficava, nossa, como é fofinha. Aí ele falou assim, parece o Fofão do Balão Mágico, que é um personagem, sim, infantil, né, que faz, enfim. E daí ele, como ele falou pela primeira vez, Fofão, e pra mim, não gostei, com certeza, fiquei muito brava, porque como você falou, né, vem o nome masculino, ficou uma coisa muito meio agressiva, assim, então não gostei, né, e quanto mais eu me irritava, mais as pessoas me chamavam. Não gostou, é aí que pega. E a partir daí, meu nome, então, foi esquecido. Hoje, ninguém mais me chama pelo nome, e todo mundo me conhece como Fofão mesmo. Se chamar, ela não responde, tá? É, eu tenho esse pequeno problema ainda. Ô, Fofão, e como é que foi esse teu começo de carreira? É que a gente sabe, hoje o vôlei, ele tem no cenário, assim, da mídia, tá aparecendo mais. Mas no começo a gente sabe que não aparecia. Como é que era? Teve muita dificuldade no começo? Ah, no começo é sempre começo, né? Sempre tudo muito difícil. Eu acho que até você se firmar, né, no cenário, assim, você tem que estar sempre provando a sua capacidade, né? É, como eu falei, eu troquei de posição como levantadora, então assim, até as pessoas me respeitarem, até eu conseguir adquirir meu espaço, né, tive que estar sempre treinando mais que todo mundo. Eu acho que quando você passa a ser jogadora de seleção, você passa a ser uma referência, e você se cobra muito mais, né, você exige muito mais de você. Então eu sempre me preocupei em me cuidar, em passar o exemplo, e tudo isso causa uma certa tensão, né, porque você não pode errar. Então eu procurei ter sempre uma postura correta dentro do voleibol e fora também, né, e superando as dificuldades. Lógico que você fica longe da família, você passa mais tempo longe de casa do que em casa, né, você às vezes tem lesões, né, e você precisa se recuperar porque o time precisa que você jogue. Você às vezes discute com alguém e não tem a família ali do lado para te apoiar no momento que você precisa. Então são muitas dificuldades que a gente vai encontrando no meio do caminho, mas que no final ela te fortalece, né, e faz com que você supere tudo isso. Tá certo, vou botar o professor Daniel um pouquinho mais aqui no papo também. Professor, eu queria saber de quem partiu essa ideia do projeto, na verdade, primeiramente, e de trazê-la, imagino que tenha sido do senhor, pela amizade que você já possui, né, há 8 anos, é isso, né, essa amizade, ou mais tempo? 8 anos, isso. Eu sou ruim em matemática, rapaz. Faz isso não, né? Não sei se é 8, se é 7. Não, 8 anos, 2004. Não, o projeto é iniciativa nossa, né? Já era uma ideia da Fundação Municipal de Esportes, né? Uma necessidade sentida pela direção, né, da Fundação. Tivemos o respaldo da Secretaria de Educação para seguir essa atividade, o apoio, né, para abrir as portas e receber esse projeto dentro da escola. Claro que a iniciativa vem sempre da parte mais interessada, que é o técnico da modalidade. E, então, eu resolvi uma necessidade que tu sente que existe na cidade. Então, vamos fazer esse projeto. Como temos uma amiga que tem essa força da mídia, de poder ter esse contato com a criança, de estimular, claro que a presença dela, o apoio dela, o exemplo de pessoa que é, porque além de uma grande atleta, é uma grande pessoa, não sou só eu que digo, quando muitas pessoas dizem, a gente sabe que aquilo é verdade, porque quando só é o amigo que está dizendo, pode até desconfiar, mas não é só o amigo que diz. Isso, o pessoal pode ter certeza, é uma grande pessoa dentro da sua humildade, porque você pode observar quem está na frente dela aqui, vendo ela falar das suas conquistas, das suas vitórias, né? Percebe que a maneira que ela coloca não é uma maneira agressiva. É verdade. É simplesmente um fato, e o fato se resume ali. Então, muitas vezes a gente se confronta com muito. Ontem mesmo na universidade eu fiz essa reflexão com pessoas que fizeram alguma coisinha ou estão num cargo, entre aspas, superior, né? Entre aspas, superior. Sim. E já apresentam uma soberba, se pode dizer. É verdade. Né? Tão grande e assim, a gente que não justifica nem. Ela demonstra que nem com toda a bagagem, com toda a conquista que ela tem, ela não tem a necessidade de sobrepor ninguém, não tem nenhuma. Então isso é um fato enormemente positivo. Que pois é, Fofão, como é que você faz para manter essa humildade toda? Uhum. É difícil? Como é que é? Dá uma dica aí para esse pessoal que se acha os bambambam. Não, eu sou o que eu sempre fui. Eu acho que a gente... Eu vim de uma família simples também, né? Que graças a Deus o voleibol me deu condições de dar uma condição melhor para minha família. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente nunca esquecer de onde a gente veio, né? Então, para mim, assim, é indiferente se eu sou... se pessoas gostam de mim, se eu sou um ídolo para as pessoas... Eu vou tratar todo mundo igual, eu vou ser igual com todo mundo. Então as pessoas que me conhecem anteriormente sabem que eu não mudei, sabem que eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu acho que é isso que é importante, né? A gente saber que, independente de qualquer coisa, a gente também é um ser humano normal, né? E que tem pessoas que se espelham na gente, né? Então, de forma alguma, eu vou menosprezar alguém ou maltratar alguém porque eu sou Fofão. Porque isso, acho que pra mim, não me ajuda em nada na minha vida, né? Muito pelo contrário. Parabéns. Ô, Fofão, tu falou agora que tem pessoas que te espelham em ti, né, como jogadora de vôlei. E quando tu começou, tu se espelhou em alguém? Então, quando eu comecei, como eu era atacante, assim, eu não observava muitos levantadores, né? Eu gostava muito de ver Isabel jogando, tive a oportunidade de jogar no último ano dela, acho que era uma jogadora interessante. E quando eu passei a ser levantadora, eu comecei a observar mais o time masculino, assim, não para ver os meninos, né? Não. Mas eu acho que era pelo diferencial, né? Eu acho que o masculino ele é muito mais criativo. Então, eu sabia que para ser levantadora eu tinha que ter um diferencial. Eu não poderia ser igual a todo mundo, senão seria mais uma levantadora. Então, eu me espelhei muito no Maurício, que foi titular da seleção brasileira durante muitos anos. Eu acho que ele tem, além de ter uma habilidade incrível, ele tem assim uma criatividade que me chamava muita atenção. E para minha surpresa também foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo também, de saber que ele era uma pessoa bacana. Então juntou os dois, né? Admiração, né? Pelo jogador e pela pessoa. Olha só, eu queria fazer uma perguntinha pro professor. Queria saber se hoje aqui em Criciúma e na região tem potencial já observando aí essa meninada que está vindo, se tem um potencial para daqui a alguns anos Criciúma despontar aí até no estado como um time de vôlei com potencial? Olha, potencial tem. Nós hoje mesmo já, numa escola que nós visitamos, já observamos, a gente não foi já a procura do talento, né? Mas já observamos alguns meninos com uma característica, né, que a gente imagina para o voleibol: alto, magro, braço comprido, mão grande. Né? Então a gente observa. Tudo isso, uma região como a nossa, de imigrantes europeus em geral, né, normalmente a gente tem condições de encontrar gente com estatura alta. Sim. Tudo é uma questão do garimpo, né? Como o minerador vai lá buscar o minério. Condições de fazer? Tem. Precisa de coisas simples, que são treinamento, continuidade de trabalho, de projeto, acreditar, porque não é iniciando um projeto que amanhã essa criança já se transforme num atleta. Uhum. Principalmente nós estamos falando de crianças que vão numa faixa etária bastante jovem, até 13, 14 anos. Então, de 10, 14, para que ele se transforme num atleta, nós precisamos ter paciência, trabalhar em cima da criança, esperar que ele amadureça, cresça, aprenda. E, claro que em um arco de tempo, nós temos grandes possibilidades de ter equipes. Além desse incentivo que a prefeitura está dando, a gente vê bastante assim na Liga Nacional aí, que alguns times são patrocinados por empresas, né? Aqui na região tem esse respaldo? Já tem alguma conversa rolando com empresas para dar esse apoio para o vôlei? Olha, na região muitas empresas nós temos, mas nós não temos essa cultura do esporte amador, né? Nós temos a cultura direcionada somente lá pro nosso co-irmão Criciúma, que não, não tenho nada contra, muito pelo contrário. Mas nós sabemos que o voleibol é um esporte que te dá uma visibilidade incrível. Esse projeto já está dentro do site da FOFA. Só o fato de estar dentro do site dela, tem quantos seguidores hoje? Do Twitter, 13 mil seguidores. 13 mil. E eu, que, vocês são mais jovens que entendem mais dessa tecnologia. É, se ela tem 13 mil seguidores dela hoje, quantos seguidores desses conseguem atingir essa informação? É, eu não tenho ideia. Então, só esse projeto no Brasil, ou até no mundo, porque ela tem seguidores até fora, estão sabendo o que está acontecendo num projeto hoje em Criciúma. E disso, muitas vezes, muitas das nossas empresas esquecem. Sim. E querem publicidade, mas só esse fato, talvez esse projeto está sendo divulgado no mundo inteiro. Não sei se isso é indiferente, mas espero que alguma empresa consiga ter essa percepção. Sim, e o Fofão, o que para ti o esporte pode trazer para a vida dessas crianças, assim, né? Que valores que elas podem levar para a vida, né? Que muitos aí podem estar indo para um caminhos errados, né? E encontram no esporte uma saída, né? Não, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia eu digo que o esporte é o único meio que a criança tem hoje de não pensar em coisa errada, né? Eu falo que se você der um espaço para a criança brincar, ela não vai sair procurar coisas ruins para fazer. Então, o que eu tento passar, o que eu tento... É a mensagem que eu sempre deixo, inclusive hoje nas escolas que a gente foi apresentar o projeto, é que elas procurem conhecer o esporte, procurem praticar uma atividade, né? Eu não incentivo só elas a fazerem o vôlei, porque é o esporte que eu pratico. Eu falo sempre que elas procurem uma atividade, seja futebol, voleibol, basquete, handebol, porque eu acho que, além de você fazer uma atividade física que é boa para a saúde, você também vai começar a conviver com a sociedade, com outras crianças, né? Você vai aprender a ter disciplina, você vai aprender a ter um pouco mais de coordenação, você vai viver num ambiente, né, onde você vai estar ali sempre com pessoas que precisam de você do seu lado. E tudo isso você leva para fora também, né? Você leva para a vida. Você tendo disciplina no esporte, você vai ter fora do esporte também. Então, assim, independente se eles forem jogadores de alto nível ou não, se eles forem craques ou não, eu acho que o importante mesmo é que eles pratiquem para ser pessoas melhores no futuro, né? Eu acho que é isso que é importante eles entenderem. Atualmente você está em que... está em outro país, né, o Fofão, não? É, eu vim o ano passado, a minha última temporada foi na Turquia, que eu joguei no Fenerbahçe, voltei em junho. E eu dei um tempo agora. Eu tirei umas férias, né, do vôlei mesmo, para poder cuidar mesmo do meu lado pessoal mesmo, né, um pouquinho da família. É uma coisa que eu não faço há muito tempo, mas esse ano eu pretendo já voltar a jogar, porque ainda gosto muito. E o Fofão, tu falasse agora fora do país, né? Como é que é lá fora praticado vôlei? É da mesma forma que é realizado no Brasil? Tem mesmos incentivos e tal? Ah, eu joguei 3 anos na Itália, 1 ano na Espanha, 1 ano na Turquia. E quando eu fui para a Itália, eu acho que era o momento em que o vôlei, né, na Itália estava assim o mais forte, né? Que eu encontrei com as melhores jogadoras do mundo. Então, assim, você evolui muito, né? Porque você está sempre ali jogando no alto nível. E a Itália me surpreendeu, porque até então eu conhecia o masculino, que sempre que jogavam fora do Brasil, que era um campeonato forte. E lá foi, assim, um campeonato que estava muito forte. No Brasil não estava tanto equilibrado, né? E muitas pessoas saíram. E para mim, assim, foi bom, porque eles gostam muito de vôlei, apreciavam muito o vôlei. Mas quando você vai para outro país, você não deixa de ser estrangeira. Então a cobrança é muito grande. Então você tem que ter resultado assim em curto tempo, né? Você não tem muito tempo assim para você, para as pessoas confiarem em você, né? Para você conquistar título. Então você tem que chegar lá e já mostrar trabalho. Então, assim, graças a Deus eu cheguei lá em 3 anos, né? Conquistei 9 títulos lá. Ganhou tudo. Ganhei, né, tudo na Itália. Então, assim, a gente fica marcado, né? E uma coisa interessante que eu acho bacana fora do Brasil é o valor que eles dão para jogadores experientes, né? Que eu acho que no Brasil ainda fica meio rotulado, né? Então, lá fora, assim, se uma pessoa assim com mais experiência vai jogar no país deles, para eles é uma honra, né? Então, para mim foi muito bom, porque hoje eu sou muito respeitado lá fora, né? Hoje o voleibol do Brasil cresceu novamente, a gente está vendo uma Superliga aí super equilibrada. e eu fico feliz por isso, mas foi momentos muito bons que eu vivi fora do Brasil. Ah, você pensa em jogar ainda aqui? Você quer agora um time, uma equipe aqui do Brasil e seleção brasileira? Você ainda pensa em, de repente, para alguma Olimpíada, Pan? Não, seleção já... Aposentei a joelheira já, como disse. Não, seleção já me despedi em 2008, né? Com minha última participação na Olimpíada. Fiz o jogo de despedida mesmo, onde eu encerrei em Fortaleza, né? Que foi minha última participação. E dali eu já estava muito, assim, muito ciente da minha decisão, que era, né, não voltar mais a ser jogadora de seleção, apesar de ter sido 17 anos ali, né, de dedicação. Então, assim, a minha intenção agora é voltar a jogar num time do Brasil. Eu não pretendo mais sair do Brasil, né? Espero que dê tudo certo para que a próxima Superliga aí eu esteja jogando numa equipe aqui do Brasil. Fofão, o nosso ouvinte Marcos Matildes está perguntando se durante a sua carreira já teve alguma lesão grave assim que te atrapalhou por muito tempo. Ah, eu acho que lesão, você convive lesão o tempo todo, né? Mas assim, que eu precisasse fazer uma cirurgia, alguma coisa, graças a Deus, não. Mas já tive todos os tipos de problemas que pode imaginar, de joelho, de ombro, tornozelo, né? Porque o esforço é muito grande, né? Então, eu já sofri muito, assim, com lesão, porque... Só que o atleta, ele é mais forte, né? Ele é mais resistente. Então, a recuperação, as minhas recuperações eram sempre rápidas. Deixa eu fazer uma pergunta bem leigo mesmo, assim, né? Falando de uma forma bem leiga mesmo. No vôlei, a gente vê aquelas pancadas, né? Pra tudo que é lado, né? Às vezes, tu não consegue nem acompanhar a bola de tão rápido que vai. Inclusive, no feminino. É isso que eu me surpreendo mais. As mulheres que... Claro, tem uma força física um pouco menor, nem todas, do que os homens, né? Acabam tendo essa força também. Como é que é pra... Porque a levantadora muitas vezes tem que receber também, né? Várias vezes, né? E como é que, sei lá, não machuca? Falando bem, de forma bem leiga mesmo. Porque... Bem leiga. Porque é muito forte mesmo, né? Claro realmente. Que é muitos anos faz isso, eu sei disso. Mas eu realmente é uma coisa que não consigo entender. Tinha que perguntar isso. Vou te falar que se eu atacar em você, com certeza seu braço vai doer muito, vai ficar machucado. Mas não. A gente acostuma, né? A gente acostuma, assim, o braço acaba já sendo uma coisa natural, assim, né? Porque tem a parte certa do braço que a bola bate. Mas dependendo da força do atacante, dependendo da potência que vem o ataque, machuca bastante. E hoje em dia, você falou... O feminino tá ali, ó, com o masculino. A gente treina com a seleção, às vezes, em Saquarema. E a gente tem mais força que eles ali. Pelo menos na hora do peso, isso já é fato, já. Mas o ataque do masculino é muito mais forte que o nosso, com certeza. Ô, Fofão, tu passou 17 anos, né, na seleção brasileira. Isso. Como é que foi abandonar a seleção? Porque, querendo ou não, tu forma uma família lá dentro, né? Ah, eu acho que foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Porque você... o tempo todo ali vestindo a camisa do Brasil, a emoção é muito grande, né? Eu acho que é o sonho de todo atleta, é um dia jogar pela seleção brasileira. Então, assim, as pessoas acham que foi muito fácil, mas eu me preparei 3 anos pensando, né, no momento de terminar. Eu acho que, independente de ter conquistado a medalha de ouro, já era uma decisão que eu iria tomar. Mas, assim, foi muito difícil, porque foi no momento em que mais eu me apeguei ao grupo, né? O momento em que a gente realmente, assim, se formou uma família, né? A gente criou uma história ali dentro. Então, acho que foi uma das decisões mais difíceis. Mas acho que a decisão mais difícil ainda vai ser quando eu parar totalmente. Acho que essa vai ser a mais complicada. Por que você abandonou a seleção brasileira? Por que essa decisão? Ah, eu acho que por tudo, né? Foram 17 anos. A vida de seleção, assim, não é tão fácil. Como eu falei, a gente abre mão de muita coisa, né? Eu já não sou mais tão jovem assim, né? Então, eu acho que eu estava num momento que eu precisava priorizar outras coisas. O vôlei sempre foi minha prioridade. Eu sempre deixei as coisas tudo para segundo plano para me dedicar ao vôlei. Então, eu queria inverter um pouquinho, né? Eu queria colocar a minha família, colocar os meus planos pessoais na frente do voleibol. Então, eu acho que quando você sai satisfeita de um trabalho dentro da seleção, onde você acha que tudo que você tinha que fazer, você já fez, eu acho que não tinha mais por que eu continuar, entendeu? Eu acho que a minha missão ali dentro já tinha sido cumprida e eu preciso começar a pensar em outras coisas, né? A viver de uma maneira que eu ainda não tive oportunidade. Ô, Fofão, tu falou da idade, Hoje no Brasil, a gente vê que esse ano também a Fernanda Venturini voltou a jogar, já disse que vai parar ano que vem de novo, mas tu acha que o nível técnico hoje, ele tá acima dos outros países ou tá precisando voltar um pessoal ainda? Não, eu acho que o Brasil, assim, hoje a Superliga do Brasil, acho que é uma das mais equilibradas, né? Hoje um time que ficou em sétimo lugar ganhou de um time que ficou em segundo, coisa que naturalmente não acontece. Então, assim, eu acho que o Brasil não deve nada a ninguém. Lógico que tá vindo jogadoras mais jovens que precisam de uma experiência, de uma bagagem, que isso o tempo vai dar, mas eu tenho certeza que o Brasil ainda é o melhor voleibol do mundo. Olha, interessante. Sobre o projeto, professor Daniel, já na verdade ele ainda não começou efetivamente, ou sim, já podemos dizer que ele já foi aberto oficialmente, esse projeto aqui é massificação do voleibol? É isso. Massificação do voleibol. É, e a Fofão, em outras oportunidades, ela vai vir também? Quanto tempo que ela vai ficar aqui também nessa oportunidade aqui? Bom, nós agora fizemos a divulgação, né? A apresentação do projeto para as escolas e para as crianças. Na próxima semana, nós estaremos com a escola encaminhando para os pais autorização, né, etc., para que os pais tenham ciência e autorizem as crianças a fazerem a prática. E logo em seguida estaremos na quadra iniciando o trabalho com as crianças, quer dizer, toda uma sequência, né? Mas vamos dizer que o projeto já tá na voz do povo. Ô professor, e quem é que pode participar? De que idade a que idade? É só de escolas municipais ou estaduais? Como é que exato. Funciona? Exato. Nesse momento, esse projeto é da Secretaria Municipal de Educação. Então, abrange os alunos da rede municipal. Né? Com a Fundação Municipal de Esportes, nós vamos, digamos, estender esse braço, né, para as outras escolas num segundo momento. Primeiro, nós vamos iniciar Secretaria de Educação, o projeto está encaminhado, acontecendo, e paralelamente nós temos já contato com algumas escolas, né, que eu não quero antecipar porque são contatos ainda preliminares, né, com algumas escolas do estado, onde está bem encaminhado o processo, né, para formar escolinhas, mas aí não faz parte do projeto da Secretaria de Educação, mas trâmite Fundação Municipal do Esporte. O projeto ele vai ser dentro do horário da escola ou ele é um... É paralelo, paralelo. Extra classe, porque durante o horário da escola eles têm atividade já curricular que eles têm que cumprir, né? Uhum. Então essa é uma atividade extra classe, onde eles vão ter a oportunidade de um segundo momento, um segundo tempo, vamos dizer, né? Participar do projeto. Vai ser feito dentro da escola mesmo? Dentro da escola ou... como algumas situações, tipo no Filho do Mineiro, no Metropol, que tem um ginásio do Metropol, da associação, que foi colocado à disposição da escola para que as crianças fizessem um projeto ali. É da escola, mas vai ser feito dentro desse ginásio ali no Metropol. Quando que a Fofão pode retornar aí, quem sabe, mais para frente nesse projeto? E já especula-se que a FME estaria tentando trazê-la para os Jogos Abertos de Santa Catarina, para defender Criciúma. Há essa possibilidade? Olha, essa especulação para mim também é novidade. Eu também. Eu acho que quem está especulando é ele. Então... acho que é só o Zanini que está especulando. Não, eu escutei, né? Essa é uma esperança. Primeiro eu teria que classificar para os Jogos Abertos no vôlei feminino, né? Para depois pensar em... Não, em todo caso, seria uma honra para o município de Criciúma se Fofão estivesse vestindo a camisa de Criciúma. O que você acha da ideia, Fofão? Ué, tudo é possível, gente. Nada é impossível nessa vida. Então lançamos a ideia, então. Fica a dica aí, ó. Alô, presidente Renato. Claro que Fofão é um atleta profissional, né? Então nós sabemos que ela tem uma imagem também a zelar, não vai expor a sua imagem em uma equipe ou numa situação. Claro, pode dar muito prazer pra mim, que sou amigo dela. Mas resumindo, ela não vai querer se queimar também se a equipe não for, né? É isso que você quer dizer? não tiver bastante chance. Tem que ter o respaldo também dos demais componentes para que ela possa expressar o voleibol que ela sabe jogar. Obviamente, colocar Fofão numa equipe que não dá condições para que ela exprima o seu coisa seria até um desrespeito à profissional que é. Então, claro, o convite, a gente ficaria orgulhoso, mas teríamos que estar num patamar, pelo menos, próxima, que ela, né, tivesse condições de demonstrar tudo que ela sabe. Agora, quando ela vai voltar a Criciúma, isso vai depender também da agenda dela, porque ela, embora não está jogando, ela está fazendo muito trabalho com clínicas em todo o estado de São Paulo, inclusive ela, se eu não quero me enganar, foi convidada um tempo atrás, Santos Domingos? A República Dominicana, isso. República Dominicana, né? Fazendo palestras, conferências sobre voleibol, convidada pela Federação Internacional. Então, vamos dizer que a gente vai tentar roubar ela mais uma vezinha no meio de todos esses empenhos sempre dela. Sempre que der, né, Dani? Né? Até porque você ela... Você não convidar, lógico. É, você já tá... Tá na sua casa. É, em casa tem sempre a polenta com galinha, não tem problema. Então, eu tenho um fã ali do franguinho, né? Tenho um fã do franguinho lá. Aquele é fã de tudo que você cozinha, impressionante. Basta eu cozinhar. Ele gosta do tempero. Até hoje eu não sei se você cozinha bem ou se é ele que come ele de tudo. Que é o marido da Fofão. Então, eu já tenho um cliente. Né? Basta anunciar que ele pega o voo em São Paulo e vem correndo. Não é verdade, John? Tá lá fora só escutando. Ele fez sinal de positivo. Tá certo, então. A gente agradece a presença. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ou vamos encerrando? Agradecemos a presença de vocês dois aqui. O professor Daniel a gente vai ver com mais frequência, né? Medida que for se aproximando. O Lesk, que esse ano vai ser em Criciúma, joguinhos abertos em Santa Catarina. É, esse ano, joguinhos curitibanos, é isso, né, professor? Acho que é, né? Curitibanos. Não faz pergunta difícil. Tá, eu acho que é. Acho que é Curitiba. Até porque eu tô num envolvimento agora com essa agenda... nesses dias, projeto que eu tô pensando na primeira competição, que é o estadual que eu tenho dia 30. Certo, depois certo. Eu tenho infantil. E faz bem. Então, uma coisa de cada vez, certo, até, certo. Chegar nas etapas dos campeonatos aí mais, digamos assim, quentes, né? Que é o Lesk, joguinho, jogos abertos. Obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço e espero poder estar com vocês outras vezes. Foi um papo muito legal. Gostei de estar com essa juventude aqui, alegre, divertida e inteligente. Muito obrigado, professor. Ficamos lisonjeados aqui também, né? Tomara que a nossa coordenadora, Lizy Burgo, esteja ouvindo. Com certeza está. Fofão, obrigado você pela presença, né, aqui com a gente. Parabéns pelo caráter, humildade e por esse engajamento aí em um projeto social muito importante que, sem dúvida alguma, vai auxiliar essas crianças a saírem, na verdade, né, a nem entrarem em caminhos errados e, quem sabe, futuras estrelas aí do voleibol. Como você se tornou. Ah, eu que agradeço, né? Eu acho que o mais importante é que a minha presença em Criciúma e esses dias que eu estive aqui tem ajudado, incentivado muitas pessoas aí a curtirem o voleibol, a praticar um esporte, que é o meu objetivo, né? Por isso que eu vim aqui. E obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, galera inteligente, tá? Pessoal escutar, né? Mas foi muito bom e numa próxima oportunidade a gente volta com o maior prazer. Tá certo, essa foi a Fofão. Considerações finais aí, Matheus Mastella. Boa noite, um abraço. Boa noite, Sanini. Quero também agradecer a Fofão, ao Daniel, que esse bate-papo super agradável. E quem sabe podemos ter novas oportunidades, né? Pra bater mais um papo, pra contar mais dessa história longa, dessa história vitoriosa que eu agitou ainda muito acho, o vôlei brasileiro, né? Eu ainda acho que a Fofão vai pros Jogos Abertos. Eu tô falando. Pode gravar, Gina, hein? Pode gravar que em setembro a gente coloca isso aí. Pode ser só um lado torcedor meu, né? Mas sei lá, rapaz, sei lá. Lucas Sabino, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Fofão, Daniel. Que, como o Zanini falou, tomara que venha jogar os Jogos Abertos aqui agora ou futuramente, né? E espero que tenham gostado da cidade, gostado aí do acolhimento da cidade e que esse projeto alcance voos mais altos, né? É verdade, ainda mais altos que já tem alcançado, né? Boa noite, Lucas Jorge. Boa noite aos ouvintes, boa noite aos nossos convidados, agradecer aí a presença, agradecer também a Fofão, foi no jogo do Criciúma, né, Fofão? É, ganhou a camisa 7. Camisa 7, é, ó, viu? Foi bem pé quente. Né? É, pode vir mais vezes também no jogo, se quiser. Quando tiver em crise, é só chamar ela. É, isso aí. É isso aí. Agradecer a presença aí e voltem mais vezes aqui. Muito obrigada. Obrigado a todos, assim encerramos mais um Jogada Ensaiada, que na verdade é o nome do programa, mas não ensaiamos, a gente conversa descontraídamente com os nossos convidados e vamos desenvolvendo aqui um bate-papo super descontraído. Obrigado, Daniel, Fofão, componentes da mesa, estaremos de volta na sexta-feira, a partir das 6:30. Tchau! Jogada Ensaiada, a tática da boa informação.